Panorama Agrícola para 5 de dezembro de 2017, terça-feira. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Terça-feira de lua cheia, este é o Panorama Agrícola de 5 de dezembro para você. Simbora, gaiteiro, que eu tô louco. Na mesa de som está o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado: antes calar que mal falar. No programa de hoje você fica com uma dica sobre alimentação saudável. Na entrevista, o trabalho da EPAGRE em Águas Mornas. E no noticiário tem dia de campo hoje em Chapecó. Mais turismo e pesca em Balneário Camboriú. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Envie sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ouça este e outros programas no site da EPAGRE e no aplicativo EPAGRE Mobi. Dica do dia. Mesa farta pode ser sinônimo de alimentação saudável se tiver variedade de alimentos, como arroz ou milho, batata ou mandioca, frutas, verduras e legumes de diferentes cores, cereais integrais, leguminosas e castanhas. É hora das notícias. Hoje, durante o dia todo, a partir das 8 da manhã, acontece no CEPAF, em Chapecó, dia de campo da EPAGRE, no Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar. A coordenação do evento é de Sidney Cavalco e esse dia de campo aborda diversos assuntos, com visitação das estações de campo a cada 20 ou 30 minutos. Pecuária, pastagens perenes, milho, variedades de polinização aberta e manejo, variedades da EPAGRE como Catarina, Fortuna e Colorado, feijão, manejo, cultivares e linhagens de elite, adubos verdes, alternativas para o sistema de rotação de culturas, solos, manejo, fertilidade, conservação e uso do solo, oliveiras, manejo e fitotecnia para cultivo e erva mate, manejo e fitotecnia para cultivo. Na parte da tarde haverá uma palestra sobre mastite bovina. Tudo isso durante o dia de hoje, no dia de campo da EPAGRE do CEPAF, Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar, em Chapecó, oeste do estado. A EPAGRE promoveu, junto com o Senar, na colônia de pescadores de Balneário Camboriú, na comunidade da Barra, um curso de turismo. Esse curso promoveu a integração de alguns dos participantes do novo roteiro turístico de Balneário Camboriú, projeto que tem sua base no DTS, Desenvolvimento Territorial Sustentável, desenvolvido pela EPAGRE desde o ano de 2010. Voltado para a parte cultural e histórica do município, o roteiro inclui desde a visita ao rancho de pesca, engenho de farinha de mandioca, artesanato com identidade cultural, até a gastronomia local. Estiveram presentes 21 participantes dos mais variados segmentos do município de Balneário Camboriú. Essa foi a primeira etapa de 5 que vão ter continuidade no ano que vem. O curso de turismo priorizou a acolhida do turista, para que os empreendimentos conheçam as técnicas de bem receber. Confira a entrevista de hoje. Nós entrevistamos no Panorama Agrícola de hoje o engenheiro agrônomo Rogério Blankenburg, que é extensionista da EPAGRE no município de Águas Mornas, na Grande Florianópolis. Ele fala sobre o trabalho da EPAGRE com hortaliças e também com jovens rurais. Acompanhe. A principal atividade lá é hortaliças, né? Morango em menor quantidade. O principal é brássicas, né? Couve-flor, brócolis, repolho. Depois temos uma parcela importante em tomate. E viria o morango depois, né? O morango agora, com o advento do cultivo protegido, né, em substrato, está desenvolvendo bastante, né? Mas tem outras atividades lá também, em menor quantidade, né? Tem pecuária, tem mel, né, posso falar, e aviários, né, integração. E com relação ao nosso trabalho do SC Rural, né, do Jovem, a gente tem lá 14 propriedades, né, que estão sendo acompanhadas, que foram jovens regressos, né, do curso, e que estão desenvolvendo projetos em cima dessa linha, né, de hortaliças principalmente. E a gente acompanha, fiscaliza, né, vê a aplicação dos recursos, execução, e vem correndo dentro de uma normalidade, né. O que eu posso falar dessa capacitação dos jovens é que a gente está com um público excelente para trabalhar, para adotar tecnologias, né? Mesmo sabendo que são jovens que vão fazer a sucessão da propriedade, mas capacitado se torna bem mais fácil, né? E agora a gente está com esse advento aí, né, do próximo, da possibilidade do próximo ano de ter continuidade, né? Então a gente está fazendo uma pré-seleção de uma nova equipe, né? Estamos tentando aí conseguir mais um grupo. Quantos jovens estão sendo mapeados neste momento? Atualmente a gente está com uma lista de 12, né? 12 jovens. Rogério, em Águas Mornas, mais ou menos quantas famílias a IPAGRE atende por ano? Em torno de... temos famílias possíveis de serem atendidas, né? Em torno de 575 famílias, né? Que têm atividade, assim, agrícola como sua principal fonte de renda, né? E tem outras propriedades que têm a atividade agrícola como segunda renda, né? Que tem, o município, ele tem aqui na região da Grande Florianópolis, assim, eu posso dizer que é um dos três mais importantes, né? Junto com Angelina e Antônio Carlos, né? Nessa linha de produção, né? E a gente trabalha dentro de uma organização, assim, que nos esforçamos, né, para atender o máximo das famílias, né? Eu acho que fica difícil acompanhar todas elas, né, mas a demanda principal é em cima de hortaliças lá, né? Então, e tem hortaliças orgânicas também? Tem um grupo, né, que junto com o município de Rancho Queimado tem algumas propriedades que está trabalhando a produção orgânica, né, está se organizando. E que a duras penas, né, vem aumentando, né, vem aumentando. Desses 14 jovens que você citou que fizeram o curso de capacitação do SC Rural e da IPAGRE, uhum, algum dos projetos desenvolvidos por eles lhe chama a atenção? Sim, no caso dos jovens egressos que estão desenvolvendo um trabalho com hortaliças, né, eles estão trabalhando um sistema de plantio direto, o SPDH, né, sistema de plantio de hortaliças, né, em onde está se buscando uma linha de trabalho um pouco diferenciado com o objetivo de ter um produto com qualidade melhor, né? Então, e o pessoal do morango, dos jovens que estão trabalhando com morango, também vem desenvolvendo aí uma linha de... utilizando produtos biodinâmicos, né? Vem utilizando predadores, né? Tudo com o objetivo de se produzir um morango com qualidade para o consumo, né? Em substituição aos produtos químicos, né, que é comumente é usado lá na região. E o pessoal da parte de fruticultura também, a gente vem trabalhando, né, também para adotar novas tecnologias, né? Então, de modo geral, como eu disse anteriormente, o jovem, né, ele é... Na questão de adoção de novas tecnologias, ele é um público diferenciado, né? Ele arrisca mais, né? Ele tem os objetivos dele, eles têm o plano de vida dele de suceder, de fazer a propriedade ser produtiva, né? Então, para nós isso é bom, porque a gente sabe que dá certo, né? E não tem esse problema das dúvidas, né? Pode deixar aqui, ó. Então seria mais ou menos isso, né? Jovem com dúvida, vai na IPAGRE, que a IPAGRE ajuda. Exatamente. Estamos lá à disposição para ajudar qualquer pessoa, né? O público, o alvo, seja jovem, seja o agricultor consolidado, estamos à disposição. Você ouviu aqui na entrevista do Panorama Agrícola desta terça-feira, entrevista com o extensionista da IPAGRE de Águas Mornas, Rogério Blankenburg. A IPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.